A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, uma última gargalhada para aquele nome. Deacon. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao episódio impossível da cabeça do Ned. Uhul. Mas conseguimos, pessoal. Conseguimos. Uhul. Yes! O meu nome é Manuel Reis e sim, isto é um microfone do SingStar. Isto não é um podcast, isto é na verdade um karaoke. Não, isto foi caótico trazer este episódio até cá, porque houve muitos problemas, tivemos diversos problemas técnicos, voltámos para o estúdio para gravar. Viemos para aqui outra vez, o gerente até nos olhou de lado assim, tipo, hã? Estão aqui outra vez? Não pode ser. Mas pronto, estamos aqui na servetoria, como é habitual, temos aqui algum público, o que é ótimo. E não são o melhor público do mundo, os resistentes. Temos até, atenção, isto é fantástico. Temos malta de Braga aqui, não estou a brincar, malta que veio cá de propósito, de Braga, ou então vamos dizer que veio de propósito, que é para isto ficar mais bonito. Mas pronto, vamos ao episódio e vamos à resolução daquele cliffhanger, que afinal não foi cliffhanger nenhum, porque ele estava vivo. Marta? Era o Bron. Mas agora tenho a Marta Gomes da Silva, como é habitual, e a Liliana Bárcia, do Portal das Séries. Palmas para elas são fantásticas. Choca Lili. Sim. Yes. Hoje não se deixaram penduradas. No i5. Não. Não, pronto. Hoje não fiquei pendurada. Ok, Marta. Está bem, era o Bron. Era o Bron. Sim. Tudo bem? E ele estava vivo. Quem, o Bron? Não, o Jaime. Ah. E pronto. Mas isso nós já tínhamos chegado mais ou menos à conclusão que ele ia estar vivo, não é? Sim, a sim. A questão era quem é que o tinha salvado. Era o Bron. Porque o Deacon está lá. Desculpem. O Deacon estava... O Deacon está off. Tá. O Deacon é Dickoff. O Deacon não é só Dickoff. O Deacon não é só Dickoff. É carbonizado. Dickout. Não, esse é o Theon. Na realidade são todos, porque... Ou o Jaime, quando a Cersei está... You know, bending the knee. Bendini. Liliana. Sim, como é que o Jamie se afogou numa poça? Era um lago fundo numa poça. Era um lago curiosamente profundo, uma poça sim, bastante profunda. Tipo, bué profundo. Bué da profundo. Tinha que ser. Já, yeah, tipo 5 metros para aí, não sei. Ele afogou-se por causa do peso da mão. Da mão, não é? A mão do Jamie. Sim, é pesada. A mão do Jamie é pesada. Bem, o Jamie teve também um encontro com o Tyrion, nada voluntário. E com a irmã. E com a irmã, que lhe disse que está grávida. Já, eu não acredito que ela esteja grávida. Ela não está grávida. Ela está só a fingir. Ela está só a manipulá-lo. Ela está grávida. Ela está grávida. Okay. A conversa inicial... Dava a ver ali algum mistério. Quando ele pergunta o que é que ele está aqui a fazer, é a minha mão, tu o que é que estás aqui a fazer? Houve aquele de um diálogozinho do género, precisa de alguma coisa? Conversa não está de tudo circunstância. Bem. Sim. Estaria bem porquê? Eu acho que sim. Não, está a manipulá-lo. Que é a outra Dark Creature, como a que saiu do... Não, é só manipulação, é só, não está grávida, é só para ele não se afastar tanto. E para ele não a matar. Sim. Sim. Spawn of the Devil. Se quiseres, podemos fazer outra aposta. Não, ainda temos uma. Liliana, tu gostas muito de brincar ongoing. Apostas. Isso é. Estás viciada no placar ou. Não, não, é numa aposta de 5 star. Não vamos cantar aqui. Não vamos cantar aqui. Eu não estou a cantar. Eu não estou a cantar. Ok. Bem. O que é que tivemos mais? Porque eu não tenho os meus apontamentos comigo. Okay, porque o dia aqui. Foi caótico. Sério, foi muito, muito caótico. Obrigado. Sim. Gostas da minha primeira frase? O Deacon a ser um otário. É verdade. Eles tiveram escolha, na verdade. Pois tiveram. Eles tiveram alguma escolha. Ela não... para quem acha que ela... E aí concordo com o que os showrunners disseram. Ela deu-lhes uma escolha. Pois uma deu. Escolha. Ou dobram o joelho e me respeitam e eu sou a vossa rainha, ou... Lidam com a consequência de não dobrar o joelho. Já, yeah, morrem. Pronto. O Tyrion não achou muita piada e ficou assim um bocadinho... Mas mesmo assim a Daenerys está muito diferente do que estava... A Daenerys ganhou um par de... Um par de... Daquilo que o Tyrion e o Varys e o Grey Worm não ter, têm. Não é? Pois. O Grey Worm, olha que não sei. Até que ponto é que não tem. Obrigado. Pois, pronto. Vamos continuar nisso, né? Nessa conversa de tem, não tem, tem, não tem. Cena mais inútil de sempre. Cena mais inútil de sempre? Obrigado, Liliana. Todo esse segmento foi inútil. Eu mantenho aquilo que disse. Isso foi inútil. Não acrescenta nada à história. É só para fazer crochê. Ok, então vamos já que estivemos a falar da... Obrigado. Já que estivemos a falar da Dany, vamos já à Dragonstone. O John, a festinha que o John fez no Drogon. Oh. E depois tivemos um momento mais à frente, do qual já vamos falar, que está diretamente ligado a isto. Aquilo foi fofinho. Foi fofinho, mas eu gostei do ar de pânico dela a pensar quanto do John é que já foi comido pelo dragão. O que é que ele já arrancou? E depois o dragão afasta a cabeça e ela vê, não, nada. Eu acho que o pânico era outro. Era o quê? Acho que o pânico era de, oh não, tenho um familiar. Acho que era mais isso. Hã? Não? Não? Eu acho que foi aí que se deu o clique. O público está a dizer que não. Não é? Não? Não, ela não faz ideia. Não? Eu acho que sim, eu acho que ela não faz ideia. Não? Na realidade, só há uma pessoa que sabe o que é que se passa. Há duas, pronto, que sabem o que é que se passa. Que é o chato do Bran. E a inútil da Gilly. Que nem para dar a melhor notícia da série serve. Inútil. A inútil da Gilly. Temos aqui uma participação do Edgar, nosso convidado, e que desenhou a nossa capa, que hoje não está aqui atrás, porque, enfim, mas vocês, se estão a ver na televisão, no YouTube, já a viram no genérico, portanto, é fantástico. Estavas a dizer, sim? Ela deixou ir embora. Ela deixou ir embora, sim. Sem dobrar o joelho. Sim, sem dobrar o joelho. Porque o dragão tinha confiado nele. Porque viu que o dragão tinha confiado nele. Também, aceito. I win. Está bem, tu ganhas. Desta vez tu ganhas. Liliana, o que é que estás a assinar a cabeça? Porquê? Eu acho que ela ainda não ganhou. Acho que a Marta ainda não ganhou esta história de dobrar o joelho. Ainda vou engolir tudo aquilo. Deixa-me só dizer, estão aqui a chegar pessoas. Sentem-se. Venham acompanhar isto. Estamos aqui a tentar fazer alguma coisa com uma coisa que devia ser regular. Mas pronto. Hã? Eventualmente ia ser uma coisa. Provavelmente vai ser podcast. O melhor episódio de sempre. Claro, temos a área connosco. Temos a área connosco, sim. A Marta trouxe um mini pop da área. Não sei se consegues. Que é a área do. Presumo que é a área da primeira temporada. Não sei se estás se está a dar para o Zoom. Pronto. Aí vai ficar escuro. Vai ficar escuro, pronto. É uma. Mas pronto, uma temos que uma Stark que aprova Stark o podcast. É melhor vir aqui connosco para a mesa. É melhor. É melhor. E depois temos o regresso. Não. Sim, temos o regresso do Jorah. Uhul! E a criação, a meu ver, de um enorme triângulo amoroso entre Jon e Daenerys. A tensão estava lá. Essa tensão só existe na mente do Jorah e do Jon, porque da Daenerys não há nada. Não é o Jorah. Não há... Come on. Ela foi para uma gruta. Ela foi para uma gruta com o Jon. Sim. Ela foi para uma gruta com o Jon. Mas viram como é que ela estava com as mãos no Jorah? O Jon gosta de grutas. O John é fã de grutas. O Jorah, assim que chegou, foi-se logo embora. Sim, é verdade. É verdade. Mas a Daenerys e o John vão sempre ter a gruta para se lembrarem um do outro. Mas as mãos, o toque das mãos. Eles estavam fofinhos, estavam românticos um com o outro. Não. Mas ela nunca quis esse romantismo com ele. Desde o início. Mais depressa vinha o Dario Naharis do outro lado do mar para ficar com... Aquilo parecia tudo menos friendzone. Desculpa, não, aquilo parecia tudo menos friendzone. Desculpa lá, eu não, e não. Recuso-me. Eu acho que a Daenerys já olha para o Jon Snow com um ar de carneiro mal morto. Já sou, olha, de Danny Sonsa. O John Danny é um Sonsa. Carneiro mal morto. No que toca a romantismo, ele é um carneiro mal morto. Oh, I'm Jon Snow. I died for my people. I died for my people. I know nothing. I know nothing. Ah, no regret. You won't do that to me. Agora não sei se estou a imitar o Jon Snow ou se estou a imitar o Schwarzenegger. Eu... Não sei. I'll be back. I'll be back. No, I'm Jon Snow. Não sei. Imaginem que o Schwarzenegger era o Jon Snow. Está a piada feita. E quem é que voltou a aparecer neste episódio que teve longamente e pacientemente à espera? Quem foi, quem foi? O motivo pelo qual os Baratheon ainda aparecem no genérico. Gendry! Eu por acaso estava a seguir o que estava aqui no papel, mas também serve. Ok, não sei. Gazela de quê? Não sei. O Night King, sim. O Bran viu o Night King, sim. Pronto, eles estiveram parados eternamente à espera, já esperaram tanto tempo, podem esperar mais um bocadinho, não é? Eles andam muito lentamente. Sabes que o teleporte do Westeros não funciona tão bem quando há gelo. Para malta há gelo. De gelo. Pronto. Exceto quando Walkers, é para o Jon chegar à Atalaia de Leste. É, para fazer tipo do sul ao norte ao Eastwatch. Ele fartou-se de andar hoje. O Jon, a Dany, fartaram. E o próprio Jaime. Não, atenção. O Tyrion. Dragonstone até King's Landing é um saltinho. Que é só meter-se num bote em 5 minutos de episódio e estás lá. Sim. É lá ao lado, é a cidade, ao lado mais próximo. Para aí nem precisas de um teletransporte. Agora, só precisas de um dragão. Dragonstone para Eastwatch precisas de um portal. Pois, é um portal. Deste. Aquilo é um portal. Como... Gate. Não sei, eu acho que ainda vamos ver um dia no episódio. Um portkey. Ainda vamos ver no episódio o. Aqueles uns raios azuis e cor de laranja, como no Portal, no jogo. Não? Uma referência ao Portal? Não? Ok. Yeah. Uma pessoa! Ótimo. Eu fiz uma referência a Harry Potter e ninguém me ligou nenhuma, portanto, Manel. Está bem, mas isso estás é... Estás melhor do que eu. Enfim. Paciência. Manel, tens de pôr tudo como eu está sei, aqui. Eu estou a pôr tudo não como estás. Está aí, mas pronto, paciência. Vamos, então, temos aqui... Ah, sim. Já passámos isto. O Jaime contou à Cersei o que a Olenna fez, mas isso é relativo. Os apontamentos da Marta estão a ajudar imenso. Entretanto, na Citadela, temos a melhor revelação de sempre. Calma, o Sam está a ficar farto. Porque o Sam avisa o Maester Jim Broadbent. A melhor revelação de sempre, porque a segunda foi a paternidade do Jon Snow. O Maester avisa o Jim Broadbent, o Sam avisa o Maester do Jim Broadbent, o ator. Desculpa, não me lembro do nome dele. Who the fuck cares? Os Maesters estavam quase a ceder se o Sam não tivesse sido tão insistente. Sim. O Sam está a ser bué chato. Sim. E só está a conseguir com que os tipos fiquem tipo... Velhos do Restelo. Acharem que têm razão e que eles é que sabem. E é não ouvir os mais novos. Exato. Sim, exato. Se ele estava lá, ele tem mais provas do que aqueles que eles têm por papel. Sim, o próprio Sam veio da Night's Watch. Portanto... Até que o Sam está em casa com a Gilly e ela está a falar e a falar sobre quantos degraus é que tem não sei o quê e quantos vidros é que tem é que tinha o septo e... 15 mil e tal. Mas o Sam decide sair, fugir dali e... decide fugir dali. Para onde é que acham que o Sam vai? Eu estou a deixar o melhor para o fim, calma. Para onde é que acham que Sam vai? Winterfell? Ok. Marta? Sim, tem que ser o Winterfell. Tem que ser o Winterfell. Público, Winterfell ou outro sítio? Winterfell. Vai claramente para o Winterfell. Estou a sentir um olhar de dúvida de uma pessoa do público. Sim. É porque há aí mais qualquer coisa. Ok, está bem. Vai para o Winterfell. Entretanto, a Gilly diz qualquer coisa. Naquele rol de dúvidas. Eu achei que não tinha percebido bem. Sim, não, deu para perceber bem. Não, eu achei que tinha interpretado mal as palavras por partes. Da Gilly. A Gilly disse, perguntou o que era um anulamento. E o Sam explicou uma anulação. E o Sam explicou, é quando se cancela o casamento entre duas pessoas. E ela, está bem. É que está aqui a dizer que o Rhaegar anularam o casamento ao Rhaegar e ele imediatamente a seguir ou ao mesmo tempo casou-se com outra pessoa. Em Dorne. Às escondidas. Às escondidas de toda a gente. Pelo que foi estabelecido na temporada passada e confirmada, a teoria. A paternidade do Jon Snow. Maternidade do Jon Snow. E paternidade. Caso. E a paternidade, sim. O Rhaegar é filho, é pai do Jon Snow. Rhaegar, tio da Daenerys, é pai do Jon Snow. Sim. E não é bastardo. E não é bastardo. Não é bastardo. O Snow não é um Snow. O Snow, o Jon Snow, ou Jon Targaryen. Não é bastardo porque é Targaryen e é um Targaryen legítimo. E não é só um Targaryen. Isto pode, e não é só um Targaryen. Ele é um Stark. Sim. E Targaryen. Sim. Isto ele pode, é as duas coisas. Isto pode mudar tudo. Isto muda tudo. Isto tira qualquer. Ele é gelo e fogo ao mesmo tempo. É o desejado? Isto significa que vai cumprir a velha tradição de Targaryen? Os dois juntarem-se, família. O casamento de estar sempre Sim. entre família. Não. Ora bem. A Daenerys, neste momento, não tem qualquer. Se isto sair cá para fora, a Daenerys não tem qualquer. Claim em relação ao trono. Não pode. Mas tem claims de outro sítio. Não, a Daenerys é como qualquer tipo da família Câmara Pereira. Não tem qualquer claim ao trono. Desculpem, esta é para quem acompanha a não monarquia portuguesa. Porque nós não temos monarquia. Who cares? Exato. O Jon Snow não é um bastardo. O Jon Snow não é um bastardo. Como é que tu reagiste a este momento? Eu fiquei na dúvida se tinha mesmo percebido bem aquilo que... Porque o Sam foi tão dismissive que eu pensei... Não, eu interpretei isto mal. Caps lock na primeira! Ah, sim, sim, sim. Eu vou explicar. O computador não é meu. E sim, sim, sim, sim, sim. Ah, ok. Paciência. Deixa estar. O computador não é meu e foi-se abaixo. Entrou em modo hibernação. Lá está. Isto é o episódio possível deste podcast. Liliana, como é que reagiste? Como é que se fazem os asteriscos? Não fez, criou grande impacto. Eu só quero um asterisco. Porque... Oh, meu Deus. Isto realmente, isto hoje está tudo muito estranho. Não tive a mesma reação que a Marta. É preciso mais uma pessoa para meter a password. Não, concentra-te no comentário. Já me perdi. Sim. Não festejei como a Marta, mas... Ok, mas ela podia ter dito mais alguma coisa, não é? Sim. E ficou por ali e foi pouco. Acho que... Achas que foi pouco? Foi pouco, foi muito pouco. Foi muito boa aquela reação. O Sam só ouviu falar em cagadas. Mas ele podia ter dado ali um clique. Não deu. Coitadinho, o Sam só lidou com merda esta temporada. E nem sequer sabe que o pai morreu. Sim, e o irmão. Sim. Eu acho que ele se está um bocado a cagar se o pai morreu ou não. Sim, ele não se estava muito bem com o pai, nem com a família. Não queriam nada com a Gilly, nem com o filho, entre aspas, dele e dela. Mas... Ele nem ouviu a Gilly. Ele nem ouviu o que ela disse. A única coisa que nós tirámos deste episódio é que o Sam ficou frustrado. Foi o claro exemplo de alguém que está saturado de ouvir várias coisas ao mesmo tempo e está-se a tentar concentrar numa coisa e não consegue. Ou então, claramente, alguém que está farto de merda e... Também está farto de limpar merda, sim. Não, de merda. Assim, generally speaking. Ah, sim, sim, sim, sim, sim. Porque sim. É a literal e a figurativa, que é aquele momento em que ninguém quer saber dele e ninguém o quer ouvir. Portanto, mesmo assim, ele não fez por mal. Foi só reflexo do momento. Ele não fez por mal. Eu tenho ideia, eu acredito mesmo que alguns no meio da viagem, o Sam vai parar o cavalo, vai-se virar para trás e vai dizer, o que é que tu disseste a seguir a eu te explicar o que era uma anulação? Não, eu acho que eles levaram o livro atrás. Eu também acho que sim. Mas imensos documentos. Mas eu acho que o Sam há um momento em que se vai virar para a Gilly e vai-lhe perguntar, repete lá o que disseste no final da nossa conversa. Isso porque ele reagiu... 712, acho que é 15.712. Ele mata o Winterfell, encontra-se com o Bran e a conversa vai se enrolar por aí e ele vai se lembrar. Ou ela, mas ele, há de haver um momento em que ele se vai virar para ela e vai dizer, diz lá outra vez? Sim, sim. E acho que isso vai ser na presença do Bran também. Era engraçado. Era engraçado, sim. Ok, eu agora vou fazer uma coisa muito... uma coisa que nunca fiz antes. Vocês vão dar os vossos lugares a outras pessoas. Ok? Eles vieram de Braga. Venham, vá, venham, venham. Eles vieram de Braga. Vieram quase de propósito. Não vieram de propósito, mas venham, venham. Epá, é o mínimo. Nunca viste Game of Thrones? Ok, paciência, comentas na mesma. Ouve, já tivemos o Diogo Beja a comentar. Ele não via nada. Ele adormecia a meio dos episódios. Acredita. Não vai ser pior do que ele. É o Afonso e a Leonor, são irmãos, vieram de Braga. Calma. De passagem. Não vieram cá de propósito. Afonso, muito obrigado por teres vindo. De nada, é um prazer estar aqui. Eu queria falar convosco, e a Marta e a Liliana já voltam para aqui, mas queria falar convosco do ponto em relação à área. Em relação à área? À área Stark, sim. Que ela tem noção das jogadas políticas do Littlefinger, tem estado a segui-lo. E tem estado a ver como é que a irmã também está, como é que a irmã também se tem estado a perceber do poder que tem e da sede de poder que a irmã está a desenvolver. O que é que vês neste aspecto, Leonor? Não sei, não. Okay. É tipo House of Cards. Isto, é tipo House of Cards. Todos querem poder. Não vês a série? Nada. Não. Só viste hoje? Nem hoje, não. Nem hoje? Tipo, tiveste no telemóvel... Ver o Benfica. Tiveste a ver o Benfica? Tu também tiveste a ver o Benfica? Não, eu não estive. Sim, então, diz lá. Não sei, é assim, desde pequenas que elas andam sempre na luta e a Arya nunca quis brincar com... Nunca quis entrar para brincar ao que a Sansa brincava quando era pequena e ser uma lady com uma Sansa e quis sempre andar à porrada, treinar, ser como o pai, ser como o Jon. Tanto é que ele agora tem um cabelo, uma espécie de um cabelo, um estilo de cabelo parecido com o Ned e parecido com o Jon. Sim, é verdade. E agora neste momento ela está a par das jogadas políticas do Littlefinger, também está a controlar a Sansa, mas eu acho que ela não se vai meter nesse aspecto, mesmo por causa disso, por causa do facto de não querer ser uma lady, mas ao mesmo tempo a tentar controlar por trás, ser uma espécie de um não é bem um Night Watch, mas ser ali um justiceiro atrás, assim, uma espécie de um Batman, em que não quer, não se quer envolver muito. Vês o Batman? Mas controlar. Sim, isso. Gostas do Batman? Gosto. Qual é o teu Batman preferido? O ator. É? O quem? Qualquer um? Michael Keaton? A resposta certa é Michael Keaton. Tá bem. Não é Christian Bale. O melhor Batman é o Michael Keaton. Okay. Tens muita sorte a não dizer Val Kilmer. Foda-se. Qualquer um deles tem um cu no queixo. Até o Ben Affleck tem um cu no queixo. Mas não vamos por aí. O que é que achas? Eu já li por aí teorias de que o Littlefinger não vai sobreviver até ao fim da temporada. Apoias esta ideia? Não sei, eu acho que ele vai ficar. Vai ser uma Porque ele espécie... acaba por ser muito importante, a família dele acaba por ser muito importante para o Stark neste momento. Sim, isso é verdade. Mas eu acho que ele vai ficar. Acho que é uma espécie de Varys. Que vai ali controlando, tem a sua jogada política para chegar ao poder, como teve durante estes anos todos. Mas ainda mais manipulador. Sim, do que o Varys. Sim, muito mais. Não é tão discreto como o Varys. Faz tudo às claras. Mas eu acho que ele vai ficar. Ele não, acho que não vai morrer tão cedo. Tão cedo acho que não. Achas que se aguenta até à próxima temporada? Eu acho que sim. Okay. Eu acho que sim. Ele vai ficar lá, vai tentar. Eu acho que sim. Okay. Acho que sim. Pessoal, morre? Sim? Não? Morre. Talvez. Temos ali uma pessoa a filmar escondida atrás de uma cadeira. Não sei o que é que se passa aqui, mas pronto. Ok. Sim, é verdade. Vamos ver. Afonso, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer enorme. Não, obrigado, Leonor. Até à próxima. Pronto, palmas. Eles vieram... Pá, a sério. Eu prometo, eu na próxima temporada eu quero muito fazer um episódio no norte do país. Por isso, vamos ver. Está de volta a Liliana e há de estar de volta a Marta. Sim. Pronto, já. Agora não preciso de vocês para comentar a parte área. Pronto, já está comentado. Pronto, ok. É isso. Com sabre de luz ou sem sabre de luz? Sem sabre de luz, mas no próximo episódio vamos ter um sabre de fogo. Uma espada de fogo. Na batalha contra os White Walkers. Sim, com os novos Vingadores do Westeros. A chamada Brotherhood. A Brotherhood que... Suicide Squad. Mas pelos vistos em que as coisas são bem feitas. Pronto, foi o único comentário que eu vi. As coisas são bem feitas, só cá. Eu não vi o Suicide Squad, portanto. Eu também não. Sim. Fizeste bem. É muito mal, não é? É. Tivemos a falar de Batmans. Enquanto não estavas cá. Qual é que era o Batman preferido? Qual é que é o teu Batman preferido? Sabes qual é o meu Batman preferido? Michael Keaton, obviamente. Não. A resposta certa é Michael Keaton. Não. Não há outra resposta certa. Mas estás a falar de filme ou de Batman? De ator que tenha feito Batman. Não, não é o Michael Keaton. Não é o Michael Keaton, é o Bale? Não. É o Ben Affleck? Não. Ei, pá, nem pensar. É o Val Kilmer? Pá, eu tenho um soft spot pelo Val Kilmer. O que é que eu vou fazer? Pronto. Se este fosse um podcast mais nerd do que só sobre Game of Thrones, nós discutíamos isso, mas não vamos fazer. Eu tenho um soft spot pelo Val Kilmer como Batman. Não posso fazer nada. Pronto. Mas enquanto enquanto saga, a minha preferida é do Cavaleiro das Trevas. Mesmo, enfim. Manel. Ele tem um cu no queixo. Manel. Ele tem mamilos no fato. Manel. Sim. Tu não viste Lord of the Rings? Não vi metade de Lord of the Rings. E já vamos falar sobre isso também. Bem, vamos lá fazer apostas. Tu gostas tanto de apostas, Liliana. Quem é que vai morrer? Vai morrer o Jorah. Quando? Quem é que vai morrer? Contra os White Walkers. Próximo episódio. Jorah. Eu também fiquei com essa sensação. Jorah, sim. Aquilo soa muito a despedida. Aquela despedida, assim, só faltavam os violinos, o quarteto de violinos. Sim. Aí agora já é uma cena assim de despedida. Não é romântica. Defendi o romantismo. Não é romântica. Não defendi o romantismo. Não é romântica. Foi uma despedida de grandes amigos que se encontraram uma última vez. Tu é que viste isso mal, Manel. Tu é que vês corações em todo lado. Tá bem, pronto. Parem lá com isso. Stop. É o Hound. É o Hound. O velhote? Sim. O mais velhote? O Davos? O Cavaleiro das Cebolas? O Davos? O que não tem dedos? Não, o Davos não morre. Não. Jon Snow, sim, mas a Melisandre não está aberta. O Red Priest, sim. Bem, vamos então. Para se fosse nos livros era importante, mas como eles decidiram eliminar toda essa storyline na série. Sim, é vida, olha, tem de ser. Ou a morte. Bem, esquecemos aqui de algum ponto. Vocês falaram do Gendry? Não falámos do regresso do Gendry, falámos pouco do regresso do Gendry. Estavam assim tão ansiosas pelo regresso, Liliana? Não. Eu só queria perceber porque é que ainda havia o viado em King's Landing. Pronto. Era a minha única questão. Bem, já falei sobre isso contigo e eu continuo a não perceber porque é que todas as casas todas as localizações foram mudando a bandeira, exceto King's Landing. Supostamente o Tywin é descendente de Baratheon também. Sim, mas isso supostamente. Não... Não tenho aqui os. Não, lá está, não tenho aqui os apontamentos, eu apontei isso. Não tenho aqui os apontamentos, mas supostamente o Tywin, o pai da Cersei e do Jaime, é descendente de Baratheon e apesar de eles serem Lannister, existe sangue Baratheon. Mas, muito sinceramente, acho que isso é muito. Rebuscado. A Cersei é Baratheon. Não, a Cersei é a Cersei Lannister. Mas, ela assina... É assim, a Cersei não pode ser Baratheon, não pode ser Baratheon de nome, porque os consortes de outras famílias reais, de outras casas, não podem mudar de nome. A Caitlyn era Caitlyn Stark, sim, mas não sei até que ponto é que era... Ned... casou-se posteriormente com o Ned, já era o segundo marido dela. Mas ela mudou de apelido. Eu não tenho a certeza neste aspecto, posso estar a especular. E a Lisa também mudou de apelido, mas a Cersei não mudou. Lá está, posso estar a especular. Não tenho a certeza. Mas a questão não é... Não tenho aqui os documentos. Tudo bem, mas foi aquilo que eu já te tinha dito. A Cersei assina como Lannister. Sim, a Cersei sim. usa os leões nos ombros. Sim, é verdade. E o Jaime também. Mas o Jaime não é barato. O Jaime no caso do Jaime não interessa. Ele usa o Jaime é fuck buddy, sim. O Jaime usa as coisas da casa dele, tal como todos os outros cavaleiros. Sim. Pronto. That's what she said. Ela disse as coisas dele, se não ouviram. Mas pronto, quer dizer, o Winterfell teve sempre a trocar. Sim. O Dragonstone não trocou, por acaso não sei porque é que não metem lá a bandeira agora da Daenerys. Mas o King's Landing nunca mudou o veado. E isso a mim fez-me sempre alguma confusão. E agora que o Gendry apareceu... é a solução para isso? Vamos pesquisar teorias. Eu acho que vai haver alguma influência nisso. Porque se já toda a gente percebeu que a Cersei não vai durar o resto da temporada, uhum. é porque... O quê? Isto é a especulação, mas... Não me parece. Achas que a Cersei morre até ao fim da temporada? Eu acho que não, porque senão não fica nenhum Lannister. Fica. Quem? Então tens o Jaime. Sim, mas o Jaime é para lutar. Não interessa, mas o Jaime não ele abandonou... Ele não é pessoa para estar no trono. Mas a questão é, a Cersei sai para dar lugar a outro, que não vai ser um Lannister. É aí, por isso é que o veado não sai dali. Mas por isso é que eu acho que a Cersei não vai morrer, senão não fica lá nenhum Lannister real. Mas não vai ficar um Lannister. Mas tem de ficar, não. A história sobre os Lannister e os Targaryen. Então, mas tens o Tyrion Lannister metido no meio dos Targaryen e dos Stark? É a mão... Bem, eu descobri hoje que há toda uma teoria à volta do Tyrion Lannister que me deixou bem... Qual? Não conheces a teoria em eu que estou o Tyrion terrível. É na realidade filho da Daenerys? É, não é? Isso é fisicamente impossível. Não é não. Há toda uma teoria sustentada por uma senhora que escreveu... Baseada nos livros. Ok. Nos livros e na mitologia grega, em como a mãe se vai casar com o filho. Portanto, supostamente, quando a... Isto tem a ver com a primeira temporada. Eu não fui... Isto disseram hoje ao jantar, antes de eu vir para cá, eu não tive tempo de procurar, ok? Mas podemos ir todos procurar e falar para a semana. Quando a Daenerys teve o filho, que a bruxa... Espera aí, deixa-me só dizer... Estás farto de me ouvir, não falamos é isso, nisto não é para isso, a semana. Não é isso. Eu sei que ele é anão, mas isso não faz dele uma criança. Sim, okay. Mas se me tivesse okay. deixado acabar de continua, falar, continua, acho que continua. Tinha corrido melhor. Não, é só para... Pronto, continua. Pronto, a teoria é isto, é demasiado rebuscado até para mim. A bruxa que estava lá quando a Daenerys teve o filho, que nasceu morto, e o que é que a bruxa lhe disse? Pelos vistos disse-lhe o teu filho estava morto há muitos anos. O que se passou foi que, pelos vistos, essa bruxa arranjou maneira de pegar no feto da Daenerys, fazer um time travel, levar o filho para Casterly Rock... E pelos vistos o filho da Daenerys ia nascer deformado, portanto ela pegou no feto da Daenerys, levou para Casterly Rock, viajou no tempo, o Tyrion nasceu, a Daenerys deu à luz um bebê morto, que já estava morto há muitos anos, e que ia nascer deformado, e... Exato, cucu! Não sei, mas pelos vistos, se fores ler... Há muita gente que apoia essa teoria. Há muita gente que... Há. E supostamente, se fores ler a teoria... Está tudo bem sustentado. Liliana? Está tudo bem sustentado. Eu também fico... Nem tenho palavras. Eu também não tive palavras quando me disseram isto. Isso é demais. É demais. E não faz sentido nenhum para a série, mas para os livros talvez... Nunca houve a viagem no tempo, propriamente dito. Não. Holdor, sim. Foi... Okay. Alguém já está a procurar a teoria online? Okay. Estás a procurar a teoria? Há rede móvel aqui. Uau. Mas isto supostamente está tudo sustentado de acordo com a informação nos livros e não na série. Ok. Portanto, e vem da mitologia grega, a mãe vai casar com o filho, ou o filho vai casar com a mãe, pronto. Bem? Não sei. Acho que lendo faz sentido, mas até para mim é um bocado rebuscado. Bem, e com esta teoria rebuscada abrimos a nossa parte de perguntas e respostas. Se alguém tiver uma questão sobre o episódio, sobre teorias rebuscadas... Como esta, Rita, sim, anda cá, podes Rita Santos, malta. Não, eu só queria ouvir-vos a comentar uma possível rebelião no Norte, que vocês não falaram nisso. Não falámos nisso, sim. Será o Littlefinger pode como estar. O Jones não está fora. Sim, o Littlefinger pode estar a manipular tudo para com criar uma pequena rebelião. Com apoio da Sansa ou sem apoio da Sansa? Eu não vejo apoio da Sansa nesse aspecto para já. Eu acho que a Sansa está a entrar no jogo do Littlefinger. Eu acho que não. A Sansa? Eu acho que não, que ela está a jogar, a jogar o mindinho. A Sansa foi por trás do Little... O quê? Não, tipo, ok, vamos... Rewind. Não, sim. Eu acho que não. Eu acho que isto é uma jogada que está a sair ao lado do Littlefinger. Mas eu acho que ela está a entrar no jogo e está a facilitar, que é para pôr cá fora as serpentes todas e depois... Eu não creio, eu acho que o que ele está a querer fazer é separar as irmãs, mas a Arya vai arranjar a maneira de mostrar à Sansa que o problema é dele, que ele é que está a fazer aquilo tudo, e a Sansa vai acabar por ficar do lado da irmã. A questão é que eu acho que a Sansa está a fingir que não está do lado da irmã, que a Sansa está a jogar. Eu acho que é aqui que nós estamos a começar a ver a Sansa a jogar, em que ela está a deixar o Littlefinger fazer o que quer, a Arya está a ver... Ele acha que está a manipular as duas irmãs, a pô-las uma contra a outra, e depois, quando chegar a hora da verdade, a Sansa vai lhe dizer que não. Ele vai tentar incitar uma rebelião, porque a última coisa que ele queria era três Starks sobre o mesmo teto. Não é de todo conveniente, porque o objetivo dele era que só houvesse a Sansa para ele casar com a Sansa, ter o norte e ter o trono. Ok. Por isso eu acho que sim, que vai haver uma tentativa de rebelião. E que pode ser cancelada? E que aquilo eu acho que vai coincidir tudo muito bem. Com o regresso do Jon Snow do Norte. E que eles vão conseguir fazer assim uma espécie de purga. Limpar a casa. Uhum. Porque há ali lords que desde o princípio que têm sido chatos. Sim. E estão sempre a implicar. Tu viste o Littlefinger a falar com algum deles. Sim, foram escondidas. Os Karstark. Acho que foram os Karstark e a outra família, eu não me lembro. E os Karstark, desde o princípio, que estão sempre a implicar, e sempre a implicar. Já quando foi o Robb, eles implicaram. Quando o Jon apareceu, quando apareceram os Bolton, eles implicaram. O Jon veio, eles implicaram. Ficou a Sansa, eles implicaram. Uhum. Portanto, o Littlefinger está a jogar com isso, tanto que o Littlefinger viu tudo o que se passou desde os Bolton, ali. E eu acho que ele está a tentar jogar com isso, está a tentar passar assim a mão por cima da Sansa... E arranjar ali maneira de fazer uma rebelião. Mas eu acho que não. A Sansa está a começar a jogar. A Sansa está a ser Sansa de propósito. Neste momento já é Sansa Stark, mas de propósito. Mas de propósito. Ok. A Sansa okay. Sansa. Eu não gosto de chamar Sansa Stark. Gosto da ideia. Eu já gosto mais é... do Sonsa, da Sansa Sonsa. Ai, é difícil. É difícil dizer isto. Sansa Sonsa, Sansa Sonsa. Hashtag Sansa Sonsa. Hashtag Sansa Sonsa. Mais questões? Alguém com mais questões? Sim. Raquel. Anda. Agora. Pá, eu tenho que comentar o que ela disse. Tu estás a ter demasiada confiança na capacidade da Sansa neste momento. Ela estava com o ar completamente perdido. Não vou dizer que um dia ela não atinja... O sítio onde a permitirá ter essa manipulação toda, ela está a brincar aos reis e às rainhas. Ela não faz puto de ideia do que é que está a fazer. Mas ela está a jogar em casa. Ela não faz puto de ideia do que é que está a fazer. Eu acho que o facto tá. dela ter voltado para o Winterfell lhe deu confiança extra. É uma opinião. Eu já não tenho livros para me apoiar, portanto... Não. Não há apostas. Mais questões? Não? Sim? Talvez? Questões? Não. Ok. Bem, então vamos acabar. Obrigado a todos os que viram o último episódio. Conseguimos mais uma vez bater um recorde de audiência e nem os problemas técnicos nos vão impedir de conseguir bater esse valor durante esta semana. Muito obrigado a todos os que têm dado apoio ao podcast. Para a semana... Se houver equipamento técnico na altura, que espero que haja, vamos ter um episódio muito especial da Cabeça do Neto. O episódio não vai sair, como é hábito, à segunda-feira, o áudio pelo menos. Vai tudo atrasar até espero que terça à noite, quarta-feira no máximo, vamos gravar um episódio especial na Livraria Europa América. Eu até tinha coisas para vos mostrar, mas está tudo na Rádio Zero, que está fechada a 7 chaves, porque é agosto e as seguranças do técnico estão... Yeah, provavelmente estão aqui na servitória connosco. Então, gostava que estivessem. O que é que podem fazer? Vão à Livraria Europa América, na Avenida Marquês de Tomar, número 1, ali ao pé da Avenida Duque de Ávila. Vamos ter para oferecer cenas. Livros de banda desenhada de Game of Thrones, uma oferta da Planeta. Vamos ter livros da saída de emergência da saga de Gelo e Fogo. Das Crónicas de Gelo e Fogo. Obrigado, Marta. Vamos ter talvez qualquer coisa do Senhor dos Anéis, porque arranjaram forma de se colar a isto, sabe-se lá como. Mas vamos ter... dizer que é a melhor cena de sempre, mas como tu não viste, não podes... Eu vou ver As Duas Torres até irmos ver O Regresso do Rei com a orquestra. Tens... Em janeiro, sim. 5 meses? Sim, não, nem sei, isso. Eu sei, eu trato disso. Mas passem por lá. Vamos fazer algumas questões sobre a série. Ouçam os podcasts anteriores. Relembrem detalhes sobre a série, detalhes sobre os atores da série. Passem a palavra, passem como a Helena disse. Não vamos ter visionamento do episódio, porque não dá, não é? Mas podem vir à servitoria na mesma, ver o... Todas as segundas-feiras. Está ali uma das funcionárias. Como é que se diz? Já ela vai me matar por eu não dizer bem o nome do bar. Não sei. Servitoria. É servitoria, sim. Realmente não tem acentos. Não tem acentos. E não tem buraco no R. Continuando. Passem na Europa América, vejam o episódio aqui, vejam o episódio num outro bar que possa transmitir, se não estiverem em Lisboa. Acho que há um em Barcelos que passa todos os episódios, o que é ótimo. Espalhem o podcast pelos amigos, subscrevam-nos, iTunes, YouTube, Mixcloud, Soundcloud, no Twitter, somos no Twitter, eu estou a ter um hell of a time a divertir-me a responder às pessoas no Twitter. Está a ser uma experiência visto. Muito interessante. Está a ser muito, muito, muito. Há pessoas fixe. A descobrirem pelo Twitter. Sim, é verdade. Sim. Ainda hoje recebemos uma recomendação pelo Twitter, o que é muito lisonjeante. E pronto. E estamos com cerca de 40 minutos de episódio. E estou muito feliz porque. Casou oficialmente com a Lyanna Stark. Sim, sim. Mas estou muito feliz porque foi um dia extremamente cansativo e não sabia se íamos conseguir gravar este episódio até há 40 minutos. Por isso foi muito bom termos conseguido. Obrigado à servitoria. Obrigada. Vasco, obrigado por nos terem recebido de volta para este episódio. Obrigado. Porque estávamos a tentar enfiar. Nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 3, mais 1. Tínhamos aqui 14 pessoas que iam. E não estou a brincar. Houve uma altura em que pensávamos, bem, vamos para o estúdio e vamos levar esta gente toda para ver no estúdio de rádio. Não sei se já se aperceberam noutros episódios do quão difícil é ter um ângulo de filmagem nos estúdios da Rádio Zero. Era como enfiar pessoas num mini, naquele programa de Júlio Isidro. Ia ser muito complicado. Por isso, muito obrigado também a vocês, porque seguiram-nos para o técnico e voltaram para trás e mantiveram-se aqui até ao fim. E também foram-se juntando pessoas. Obrigado. O que também é... Obrigado ali atrás também. Olhem, foi um dia de merda. Para com isso, Manel. Foi. Não, não referimos o melhor e o pior. Sim, vamos lá. Para acabar, o melhor e o pior do episódio em mão do Theon. Aliada. O melhor. Mão do Jamie, sim, mão do Theon. No que é que ele ia usar a mão também? Eu acho que a mão na mão do Jamie foi aquele olhar do Littlefinger no final para a área. Foi? Foi, para mim foi. Melhor do episódio? Sim. De género, já. Também foi um sim. Olhar poderoso. Ok, mão do Jamie. a descoberta de que... Toda a conversa do Sam com a Gilly no quarto. Voto também nisso, por preguiça. Pila do Theon. A pila, acho que foi aquela cena com a Sansa a subjugar-se um bocadinho aos restantes e ficar ali, está bem, vamos fazer com o Jon Snow. Acho que essa cena estava ali um bocado descabida. Ok. Marta. Pior momento, pila do Theon. Devia arranjar uns oráculos muito engraçados para isto. Tipo, era a mão do Jaime mesmo a mão e depois alguma coisa censurada. Se deve ver para aí no eBay. Basta ir, pedíamos ao Monchique uma pilita. Pila do Theon. Ao Monchique, a pilita, sim. Pilitador. Pila do Theon. Aquela conversa no início do episódio entre o Jaime e o Bronn. Tipo, ninguém te vai matar enquanto eu não tiver o meu ouro. Estão a ver? Ninguém se lembra desta conversa. Não. Foi tão importante. Sim. Tu lembras-te. Eu vou votar não nisso, mas... come on. Ele só fosse assim tão depois daquilo tudo, ele só fosse assim tão facilmente. Tipo, enfim, foi o Jamie. Se fosse assim tão facilmente, foi só parvo. Não? Eu acho que este safanço todo do Jamie serve um higher purpose. Está bem. E com o higher purpose nos despedimos. Vejam, subscrevam-nos onde, já disse. Próximos episódios ao vivo, daqui a uma semana e um dia. Aliás, próxima terça-feira, dia 22 de agosto, a partir das 7 da tarde na Livraria Europa América e para o grande final, aqui na Servetoria, na Servetoria. É, ok, ela chama na Servetoria. Muito bem. Finalmente, não é? Muitas semanas depois. Aqui na Servetoria, dia 28 de agosto. A partir das 10 horas vai ser o habitual, vamos ter uma watch party e a seguir gravação do logo a seguir a gravação do episódio, que é o final de temporada, pessoal, nem que seja assim a gravação do episódio, sim, a gravação do último episódio da temporada da cabeça do Ned. Obrigado a todos. Obrigada. E até para a semana.